no Oeste Paranaense. Mas nós apontamos muito para um privilegiamento dos serviços, em última instância. Né? Acredito que Foz, existem alguns projetos de industrialização, em Foz, se, no meu ponto de vista, foi o que eu apontei, sem chaminé. Porque a logística já é um pouco contraditória com o turismo. Um conjunto de caminhões atravessando, perturba a visão dessa natureza maravilhosa que tem aqui. Então já me basta isso, você botar mais fábrica com chaminé e querer ser um polo turístico de expressão internacional fica mais complicado. Então tem que saber priorizar. Pois é, esse é um estudo bastante abrangente. E ontem, quando houve essa apresentação ali na Fundação Cultural, justamente um dos pontos que foi colocado é que, a partir de agora, haverá toda uma análise aí por parte das câmaras técnicas do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu. E eu vou perguntar justamente para o Dimas Braganholo, que está aqui conosco. Dimas, para quem está nos ouvindo neste momento, até pedir para você explicar um pouquinho de como que funciona o Conselho de Desenvolvimento Econômico e também como funciona o trabalho nessas câmaras técnicas que farão e fazem já a análise de muitos desses dados. Ok, Guilherme. Na verdade, o CODEFOS ele foi criado em 2012 e nós começamos a estruturação dele a partir de 2013. O objetivo principal do CODEFOS, do Conselho, é pensar Foz do Iguaçu para 2040. Nós estruturamos o Conselho a partir de um plenário, que é o órgão decisório, e diversas câmaras técnicas que são formadas por entidades da sociedade civil, tanto da área pública quanto da área privada. Essas câmaras técnicas atuam em determinados setores. Então, por exemplo, a Câmara Técnica de Turismo, a Câmara Técnica de Comércio, Indústria e Serviços, e são 14 câmaras técnicas atuantes, cada uma atuando na sua área e desenvolvendo os projetos dentro do seu segmento. A iniciativa do Plano de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu foi um dos primeiros marcos do CODEFOS, porque envolve todos esses segmentos. Então, esse trabalho que nós vamos fazer a partir de agora, a partir do relatório que o professor Paiva nos entregou, nós vamos debater e discutir o resultado do estudo em todas essas câmaras técnicas no próximo mês, para que em abril, né, estamos estimando que abril ou maio, a gente consiga finalizar esse documento com a aprovação da sociedade. Por que isso? Qual é a importância disso? Isso vai nos ajudar a projetar o crescimento de Foz do Iguaçu, as políticas públicas e privadas de desenvolvimento de uma maneira alinhada com todos os segmentos. Essa foi a grande carência que se procurou suprir com o CODEFOS. Foz do Iguaçu sempre teve assim, diversas ideias, opiniões, planos para definir o seu crescimento. Mas em nenhum momento nós tínhamos dados concretos que embasassem um plano de desenvolvimento concreto. Então, o PDE, o Plano de Desenvolvimento Econômico, está nos trazendo essa inovação, essa novidade. Nós vamos poder projetar o crescimento da cidade, alinhado com todos os atores, todas as forças da cidade, para um único, para digamos assim, para um caminho avalizado por todos e que, a partir disso, nós vamos poder ter muito mais sinergia. Então, esse é o nosso grande objetivo. E o trabalho que o Dr. Paiva apresentou ontem, está nos ajudando a fazer essa materialização dos dados. Porque até então, quantas vezes você já recebeu muitas pessoas aqui falando turismo é a mola propulsora, turismo é a mola propulsora, mas não se sabia quanto nem exatamente onde estavam as carências. Agora nós sabemos. Então as políticas públicas que vão ser desenvolvidas a partir de agora vão ser concretas, elas vão apontar para um rumo que vai diminuir muito a incerteza referente ao futuro da cidade. E numa primeira ocasião até que eu conversei aqui na CBN com o professor Dr. Carlos Paiva por telefone, até foi antecipada essa informação de que o turismo e a logística são setores que, enfim, que movimentam os empregos que geram outros empregos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E a questão da logística me chamou a atenção porque é algo que eu acredito que muitos dos iguaçuenses vejam desta maneira. Nós vemos os caminhões parados ali na BR-277, toda essa movimentação de cargas, mas muita gente tem a sensação de que esses caminhões apenas passam por aqui e não geram tantas atividades como efetivamente acontece na prática e foi possível constatar nesse estudo. Com relação ao turismo, também se tem essa percepção de que, até equivocada, né, de que o turismo ele gera emprego na hotelaria, nos restaurantes, em alguns em agências, em meios de transporte, mas não se tem aquela percepção toda a respeito dos empregos que são gerados através, né, de atividades no turismo. Esse estudo ele vem justamente para apontar tudo isso, para mostrar o quão importantes são essas atividades e de que forma, então, podemos maximizar ainda mais o efeito de tudo isso para a geração de outros negócios aqui na cidade também? Sim, sem dúvida. Veja, esse é um problema, na verdade, de você focar

Aí a gente repete. A partir disso, nós vamos, em conjunto com todas as entidades públicas e privadas do Codefós, estipular e definir as novas políticas de desenvolvimento. Isso vai gerar um impacto na cidade que talvez a gente não tenha assistido em outros momentos. Porque hoje nós temos uma mobilização social, econômica para fazer isso. E a definição dos planos de ação que vão decorrer disso vão permear todas as políticas de desenvolvimento. E por isso esse alinhamento que a gente tem conquistado, ele precisa ser baseado em dados realmente validados por todos. Por isso a importância desse trabalho que as câmaras técnicas vão desenvolver a partir de agora. Estou conversando aqui na CBN com o professor Dr. Carlos Paiva, ele que é pesquisador da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, está fazendo esse trabalho do Plano de Desenvolvimento Econômico aqui de Foz do Iguaçu e também com Dimas Braganholo, diretor executivo do Codefós. E, Dimas, um assunto que eu não posso deixar de abordar com você aqui nesta manhã, até em virtude disso, eu sei que daqui a pouquinho você vai ter que estar ali na CIF, Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, porque hoje acontece justamente a eleição da diretoria, da nova diretoria da CIF. Isso, estamos com a eleição da chapa Fortalecendo o Associativismo de Resultados, que é encabeçada pelo João Batista de Oliveira, né, empresário que foi vice-presidente na gestão do Rony Temp e que agora está assumindo, vai ser eleito hoje, né, como presidente da CIF. Quem está nos ouvindo agora, associados da CIF, para votar, basta comparecer ali à CIF? Exato, basta chegar lá. A partir agora das 10 horas, a votação já está aberta e transcorre das 10 até as 18 horas. Dimas Braganholo, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Professor Dr. Carlos Paiva, também agradeço sua presença aqui na CBN. Colocamos aqui também o espaço da rádio à disposição para sempre que houver novidades a comunicar à população da cidade. Então, ótimo, eu que agradeço, porque realmente é importante que esse diálogo exista e o sistema de radiodifusão é fundamental para que chegue à população as nossas discussões, mas que se vá também aos plenários, né? Lá estamos para estar discutindo, ok? Então, as datas são quando mesmo, Dimas? A partir da semana que vem, a gente encaminha as convocações para todas as câmaras técnicas e também qualquer membro da sociedade. É importante a gente colocar isso. O Codefós, ele não é um órgão fechado. Né? Qualquer membro da sociedade que queira se fazer ouvir pode participar, pode mandar suas sugestões e todas elas vão ser avaliadas e discutidas com o restante do grupo.